Este é o episódio 86 do Até Tenho Uma Discussão. Os convidados são o Photons e a Violet, que já tinham vindo ao episódio 18 e ao episódio 55, mas esta é a primeira vez em que quem fala mais é o Marco, o Photons. A conversa vem a propósito do primeiro aniversário da Rádio Quântica, que foi fundada pelos dois. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Isto aqui é uma boia, tens a ver? Ajuda. O vento e assim. Pá, é quase como uma. Sim, é quase como umas espumas. Foi o Bruno Nogueira que me deu a dica. Boa. Que se tivesse uma meia de vidro, podia funcionar como uma. Como é que se diz? Uma espuma? Sim. Que engraçado. Para evitar vento, etc. Nice. Até agora estou razoavelmente contente com isso. Que engraçado. Pá, nunca tive, sei lá, nunca tive paciência para ir procurar uma espuma para pôr aí. Yeah. E por isso raramente fiz ao ar livre, com medo do vento. Pois, este pois. Este microfone, quando passa o vento, fica... Pois. E agora... Pois, aqui também não há muito vento. Sim, sim, não, aqui é dentro, não é? Mas... Sim, não, sim. Mas eu entretanto tenho, tipo, pá, sei lá, se alguém superar ou assim, se calhar, claro. Ajuda a manter, pá, se alguém me correntar ou assim, pá, agora está para sempre, nunca vai deixar de estar, até cair, até se desmanchar, com este elástico à volta. Cool. Estamos aqui na Rua das Caivotas. Isto já está a gravar? Já está a gravar, há um minuto. Okay. Toda esta conversa, okay. já vai... As pessoas vão ouvir, acho. Está-se bem. Se é que vão ouvir. Estou ok tu... com isso. Okay. Fazer perguntas sobre o seu mamãe. Mas estamos aqui na Rua das Gaivotas, certo? Que é onde vocês têm um estúdio da Rádio Quântica. Há quanto tempo? Há uns meses. Desde dia 10 de setembro. Okay. Foi a inauguração. Há uns meses, há praticamente um mês e pouco. Há dois meses. Yeah. E vocês voltaram de Londres para vir para aqui? Sim. Por causa disto? Em parte por causa disso. Mas não só, mas foi um incentivo fixe. Nós já tínhamos mais ou menos uma nota mental para voltar para Portugal até o fim deste ano. Yeah. E foi um bocadinho precipitado por uma série de coisas, entre elas marcar-se esta data, dia 10 de setembro, para... Yeah. Começar o estúdio, e o estúdio precisa de assistentes de estúdio, etc. E a base operacional realmente somos nós, por isso tínhamos que ser os assistentes de estúdio. Exato. E é isso, e está a ser bem fixe. Quanto tempo de Brexit é que vocês levaram? Pouco. Bem pouco. Tipo, pai, um mês? Um mês, Aquilo foi em junho, não foi? Foi para aí, sim. Ou dois meses, talvez. Foi divertido? Not really. Não, foi uma desilusão enorme, tipo, especialmente para quem está em Londres, tipo, tu não estavas à espera, tipo, ninguém que está em Londres está à espera. Não, mas viram alguma daquelas coisas, sei lá, notícias esporádicas que se ouve falar? Não. Não, se não viste assim episódios... Mas tu sentias isso no ar, um bocadinho, tipo, sentias que havia esse perigo, porque se estivesse atento às mídias e ao circo político... Daquele período e o que é que se estava a passar, vias que havia uma mobilização grande em torno dessa ideia, embora, tipo, havia muito aquela ideia, tipo, não, isto não vai realmente acontecer, porque, tipo, as pessoas na altura de fazerem a decisão vão, pá, não vão assim, tipo, saltar para essa decisão. E sobretudo em Londres, nós tínhamos noção que Londres era sempre um bocadinho menos Brexit e outros pontos da Inglaterra, mas se calhar ainda era maior essa diferença do que nós antecipámos. Tipo, a certa altura achávamos mesmo que estava toda a gente contra o Brexit, excepto uma cidadezinha ou outra mais fora, que não é o caso de tudo. Não, mas aquelas coisas de ter-se passado a exteriorizar um sentimento anti-imigrante, porque era o que vocês eram. A nós nunca aconteceu, tipo, diretamente, nunca vimos isso, nenhum amigo nosso, felizmente, nenhum passou por isso, mas ouves as histórias, começam a ser reportadas, começas a ver nas notícias, Isso foi o que aconteceu nesses dois meses, foi que começas a ver, não sei quem, Manchester teve este problema, e não sei onde também tiveram este problema, e eu na rua, chamaram-lhe isto, chamaram-lhe aquilo, começam a surgir essas notícias, que é uma coisa que antes não havia tanto. Tipo, eu acho que o mais chocante que houve até aquele ponto tinha sido o assassinato daquela MP, como é que ela se chamava? Sim, sim, sim. Joe Cox, exatamente. E isso foi um grande choque, foi tipo, o que é que está a passar? Mas era sempre aquela ideia que era um louco, tipo, yeah. Que, pronto. E que, pá, até agora também, de certa forma, foi o pico da mobilização. Brexit foi esse momento bem estúpido, tipo, porque de resto o que tu vês é uma cena altamente planeada a vir das elites com o apoio dos mídia, uma coisa altamente concertada que levou tempo a construir e que depois acaba por descambar naquilo. E depois também tens... Sim, mas nunca sentiram nada disso na rua durante isso? Não. O que sentes é, o que eu sinto, e se calhar a Inês até discorda comigo nisto, mas o que eu sentia já era que havia um certo recalcamento nos ingleses, em que há um racismo inerente, tipo sistémico, que é muito disfarçado pelo facto de eles serem, em geral... Uma sociedade super diversa. Exato. E são uma sociedade super bem educada e polite e em geral correta, estás a ver? Tipo, muito mais se calhar do que em Portugal. Em Portugal há sempre uma exteriorização maior, permanente, enquanto que se calhar para eles estar num café e dizer ah, isso aí é um bocado gay, ou não sei o quê, para eles já estão muito mais aware, sim, do, sim, problema da linguagem na conquista dos direitos e no conteúdo político da linguagem. E então acabam por não exteriorizar tanto, mas tu sentes que há qualquer coisa de latente, por exemplo, de alguma forma, tipo, chegou a acontecer em certas ocasiões sentir que havia uma certa condescendência, por exemplo, que é tipo uma espécie de cena meio positiva na mente deles, de explicar-te tudo muito bem explicadinho, porque tu és um gajo do sul da Europa, estás a ver? E que não percebes o itinerário. Mas isso depois deles. Ou não? Não, já antes, sim. Ou seja, eu acho que estamos a mexer, acho que o Brexit mexeu com forças que são bué presentes, claro. Só que existem de maneiras mais civilizadas ou menos, conforme a pessoa que estamos a falar na sociedade inglesa, e há pessoas que conseguem muito bem controlar isso e ter uma vida saudável e uma mentalidade relativamente embracing, e depois há outros que são umas bestas, e pronto, é isso. Isto é a terceira vez que vocês vêm ao podcast e a primeira, sim, que começas tu a falar e que foste sequer convidado também. Pois é, é verdade. Estava a ver que não acontecia. Eu era sempre o gajo, eu sou sempre tu aparecias sempre a falar. Colas. Yeah. Começou contigo a falar, a Inês ainda não falou. Agora é a vez. Tem que ver com aquela capa de novos eventos. Finalmente aconteceu o Titi, como dizia Sissy Bannister. Pois é. Finally. Capo da Nova Gente da semana passada. Essa foi uma boa, foi. Dos homens por trás. Patético. Foi. Pronto. Por isso que foste convidado. Agora ele está a avançar. Exato. Exato. Não, essa capa é completamente... É um sintoma incrível, tipo, super explícito do que é que está em jogo. Na própria linguagem, nos mídias e tudo. É tipo, pá... Aquilo cria, aquilo é uma forma, a linguagem de certa forma nos mídia, porque surge com uma certa validação, não é? De ser, é uma revista ou whatever, surge como um conteúdo assim de programação, é quase como código, tipo, um miúdo lê aquilo, ou um miúdo lê aquilo, aquilo tem um certo impacto no teu setup mental. E pronto. Yeah. É programming completo. Tipo. Calhar... Mas há muitas coisas, ainda que se nota cá em Portugal, sim, que isto ainda está muito pouco... Ainda se luta, sim, muito, sim, pouco contra isto, e há quem goze... Yeah, há quem, não, há quem goze que com esta preocupação. Sim, sim. Há quem acha que isto não é importante. Yeah. É tipo, agora é mesmo por causa disso... Era uma grava com a Fátima Lopes, a Cristina... Ferreira, não é? Cristina Ferreira e a... Catarina Furtado. E a Catarina Furtado, e eram os homens por trás das mulheres, das grandes. Não, os homens que as fizeram ter sucesso. Exatamente, os homens por trás do sucesso delas, sim. Yeah. Nem diz isso, é que as fizeram Sim. ter sucesso. Que ainda é um wording ainda mais, tipo, à prova, exatamente, não é como, mesmo como exatamente aquilo que eles estão a dizer. Como faz toda a tua música, não é? Claro. Pois, exato, é um bocado esse tipo de raciocínio. É um bocado ridículo. Pois já, nem sequer me ia expor a uma situação dessas. Eu acho que, por exemplo, o que acontece com a vez... Sim, nunca vais admitir que fazes não. música. Não, mas por exemplo, neste caso, Sim. imagina que aquelas mulheres tinham uma relação meio, tipo, estrela-agente ou estrela... Sim. Pá, isso é uma colaboração. Claro, tipo. Claro. Isso é tipo, eles não iam fazer nada sozinhos. É essa cena que é mais estúpida, tipo, no wording da cena. É que tipo, tu não consegues, tu não podes ter um. Como se eles fossem single-handedly responsáveis. Yeah. Quanto podem ter contribuído para o sucesso delas, quantas Sim. mulheres também contribuíram para o sucesso de homens, não é? Mas o wording está completamente. Aí também poderá vir daquela expressão do por trás de um grande homem, é sempre uma grande mulher. Obviamente que também isso tem os seus problemas. Tipo, sim. A única claro. Cena, tu, já não, nunca não se ser foca por trás, nisso. Porque sim. também esse wording também é tóxico. Não, assim. E é como se fossem as mulheres servem para isso, para ajudar os homens. Exatamente, nas sombras. E depois também é tipo, se calhar um gajo não se foca muito nessa expressão porque um grupo. Que é mais underprivileged são as mulheres, estás a ver? Sim. Então a ideia de que as mulheres ajudam os homens, tipo, não é tão politicamente problemática. É mais tipo, o oposto é particularmente problemático. Claro. Tipo, é um reforço de uma barreira. Mas obviamente também não gosto dessa expressão. Essa expressão também, o errado não. dela é outra vez o wording e começar claro. Com por trás de um homem. Por trás, e tipo, esta ideia de como as pessoas se fazem umas às outras. Pá, são colaborações, são ajudas, são. Às vezes são tipo power couples ou whatever, pessoas, imagina, Bill Hillary, não querendo entrar já aí, mas, Sim. mas eu não mas, tudo o que a Hillary fez de errado não foi ela sozinha, foi o Bill tu sabes que até hoje, quando ela era só senador, Sim. ela queria ser só Hillary Rodham, e depois Sim. toda a gente considerava muito antipática, ela aprendeu a, tipo, pintar o cabelo, Sim. E foi Hillary Rodham Clinton, mudou de nome, só para que as pessoas Sim. dessem mais... Porque ela era culpada pelos falhanços do marido. Pois. É, não, é uma coisa gira também. Eu acho que acima de tudo... Diga-se o que se disser dela e o que for. Não, eu acho que viver a questão... com isso a vida toda. Eu acho que eles são, acho que de alguma forma, eles são uma força política em conjunto. Não, não é? Podem ter diferenças, não sei o quê, obviamente que terão. Mas acho que, em particular no caso deles, acho que são, através também, sobretudo, da maneira como eles formalizam o trabalho social deles, entre aspas, através da Clinton Foundation, há ali um esforço por deixar claro que eles são uma espécie de força que vai no mesmo caminho, não é? Uma team, exatamente. Sim. Mas eu acho que isso até faz algum sentido, género, tipo, tu podes, cada relação é diferente e cada, tipo, tu podes ter duas pessoas extremamente diferentes que não colaboram numa relação e funcionar bem, e podes ter duas pessoas que estão bem envolvidas nos mesmos projetos e isso Sim, mas para ver uma grande mulher é preciso ter um homem por trás. Exato. Sim, isso é um facto. Claro. Não, há mais os grandes homens que funcionam sozinhos. Não. Mas funciona, e não percebo como é que não há um editor na Nova Gente, mas claro que não há, não é? É a Nova Gente. Mas como é que ninguém me perguntou? Se calhar ele até achou piada assim, sei lá. Mas aquilo funcionou mal, eu pelo menos vi todos os comentários que vi. Se calhar não é tal como deles na internet. Pois. Só fazem aquela coisa, não sei se a Nova Gente faz aquela coisa de alguém famoso vai lá à redação e responde a perguntas. Uhum. Acho que a Nova Gente faz isso, deve ser a coisa mais, com mais sucesso que eles têm na internet. Mas eles são todos os comentários, essa capa era um negativo. Pois. Não havia ninguém a dizer bem, mas se calhar se não interessa. Se calhar até se ajuda na mesma. Sim. As pessoas compram no mesmo e me questionam. Eu às vezes acho que há muitas publicações que vão muito por esse caminho da provocação, até de forma bem consciente. Claro. Para terem cliques e para terem. Para estarem muito presentes no espaço mental da sociedade, Sim. para vender mais também. Tipo, às vezes vês coisas a surgir. Tipo, os media cá estão cada vez mais tomados por forças sinistras, mas de alguma forma, tipo, há alguns artigos que tu, de certa forma, percebes que até o editor deve-se ter rido e pensou, bem, vou deixar este passar só para ter cliques, para ter reações. Porque há uns que são tão patéticos que é tipo, não, isto já nem é... Isto é uma capa, é um bocado diferente. Pois, ainda, eu acho que ainda é pior. Sim. Mas mete a nova gente boa no centro da conversa, o que se calhar para eles é desejável, não sei. Yeah. Dado que é uma política. Não sei, não sei se vai ser. Eles devem ter zero ambições políticas e transformadoras, por isso. Foi? Às vezes, se calhar, tem aquela vibe do... Sim, mas será um parte de... Sei lá. Se calhar perderam fãs na internet. Talvez. Eles compravam aquilo. Tu achas que o pessoal assim, boé woke, comprava novas gente? Não sei. Não sei, mas se todas as reações são negativas na internet, sim. Quer dizer que, pois, sim. Das duas, uma, não, ou as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo: que sim. É, pessoas deixam de gostar daquela publicação, pois. Daquela coisa, e a maior parte das pessoas está a comentar, não, nunca gostou daquilo, vai ser pois. Lá para ver. Claro. Também acontece isso. Claro. Então, e um ano de quântica? Yeah. Começado à distância. Sim. Mas vocês estavam cá um monte de vezes. Um monte de vezes, sim, sim. A gente nunca perdeu muito o contacto com Lisboa. Vínhamos cá muitas vezes, vínhamos tocar, vínhamos ver a família, vínhamos fazer uma série de coisas. Já antes da quântica. A quântica intensificou essa relação, sim. Né? Mas já existia, sei lá, mesmo tipo através da One Eye Jacks, que é a editora que a gente faz, e foi sempre mantendo um olhar muito atento. E um interesse geral pelo assino também, não é? Sim, completamente. Tanto passada como futura e sim. Novas gerações, etc. Yeah. Acho que nunca... Acho que sempre não houveste. Sempre houve um interesse genuíno nosso na cena portuguesa, em geral no underground, especialmente música de dança, eletrónica, etc. E isso depois ainda tipo, se tornou maior depois, tipo, ainda ganhou essa expressão da rádio quântica de existir e pá, o primeiro ano foi incrível, foi tipo, aquela explosão que tipo, não fazias ideia, a gente começou isto e achávamos, ok, isto se calhar é bem provável que se torne só uma coisinha boa anémica, boa, tipo. Cena grande nichos de amigos. Sim, cena só para a gente, pá. Mas realmente já cresceu em todos os sentidos, não é? Não só em sim. Termos do número de broadcasters que temos, como alargar mesmo os horizontes e não ser só amigos, serem, olha, novos amigos, pessoas que conhecemos por causa da rádio. Sim, exatamente. Depois haver, por exemplo, uma série de festas mensal, termos feito uma festa no Porto, termos feito a festa no Lux para o aniversário e outras iniciativas, acaba por... Ter o estúdio cá em Lisboa. Esse é mais uma etapa. É um mote para o futuro, não é? Claro. Também ter, por exemplo, um estúdio no Porto, porque a Rádio Quântica quer ser o menos centralizada possível em Lisboa. Yeah. E realmente temos pessoal em todo o lado, dentro e fora de Portugal, até porque temos não só portugueses, mas também temos portugueses a viver em Berlim, em Barcelona, em Londres, e transmitem de lá. Yeah. E... Acho que foi um primeiro ano de super busy, mas super estimulante, não é? A cena explodiu tanto que até exigiu de nós assim, tipo assim, uma concentração mesmo bem extra e forçou-nos num caminho de aprendizagem muito inesperado e muito... Até a lidar com, sei lá, lidar com grupos de pessoas e especialmente tipo artistas e tipo... Tens aqui equilíbrios muito, muito, pá, que exigem uma certa sofisticação, que se calhar até nem, tipo, estamos a aprender antes a ter. Antes éramos só uma crew e dizíamos o que queríamos, era a nossa cena e não sei o quê. E quando tu tens uma vontade de unir pessoas, também tens que desenvolver alguma skill que se calhar não tinhas. Sim. Isso não é skill de liderança nem nada, sim. Porque não temos essa cena de líder at all. Somos todos irmãos na quântica e todos fazemos um bocadinho. Yeah. Mas realmente há algumas partes que somos mesmo nós a dar o mote, porque não há outra maneira. Yeah. Alguém tem que um bocadinho segurar ali as rédeas e opa, aprendemos muito. Pô, e toda a gente nos ensinou muito e aprenderes... pá, tivemos sorte, não é? Porque é um grupo de pessoas incrível. Sim, e aprenderes a continuar a seres tu no meio deste. Sim, estás a ver? Porque é uma cena que se torna numa massa coletiva de vontades e de visões e não sei o quê, e depois é importante nunca esquecer o que é que te levou a criar aquilo, estás a ver? E não apanhares todas as oportunidades que te apresentam. Há muito esse desafio, estás a ver? Tipo, ok, qual é destas oportunidades, qual é que é aquela que condiz com aquele primeiro impulso de criar a rádio, não sei o quê? Tipo. Porque depois também, mesmo que tu não penses nisso e não queiras pensar nisso, os outros pensam que a Quântica agora é uma marca, e que é uma marca que tem um certo significado e que é querida por um certo número de pessoas e blá blá blá, e começam a surgir ideias e cenas um bocado para validar outras marcas, ou para, estás a ver? E isso são cenas que é um caminho assim que tens de ter alguma disciplina para navegar isso, estás a ver? Tens de ter um bocado aquela cabeça centrada e pronto. E é isso. O que é que tu queres saber mais? Este aqui nós estamos a do Teatro Praga. É, eles foram brutais connosco. Tipo. Shouts para Kikas e para o Rodrigo e para o pessoal da Praga, claro, e o resto da crew, porque eles têm este espaço, como tu vês, é grande e é acolhedor e original e central, e já tinham ideias de ter um estúdio de som, mas que não ia ser assim tão usado, não é? Sim. E o Rodrigo também sabia que estávamos com esta ideia de ter um estúdio e fez um bocadinho esta ponte. Pá, está a resultar super bem, porque há muita gente que não tem equipamento de DJ em casa, ou maneira de gravar voz e música em casa. Yeah. E depois não é só por isso, pela parte técnica, também é pela parte humana e pela parte de potencial de trocar ideias e fazerem-se projetos, etc. E isso tem sido muito materializado. Yeah. Não, deu um tom diferente à cena da Quântica. Deu um. Tipo, os laços que ela já potenciava, tipo, multiplicaram-se e tornaram-se mais intensos. As pessoas, tipo, agora já não se encontram só, tipo, nas noites do lounge. Encontram-se no estúdio a fazer rádio, convidam-se uns aos outros. Tu conheces novas pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui a fazer de assistentes de estúdio. Estamos sempre a conhecer novas pessoas que são convidados de alguém que vem cá fazer um direto e tu ficas, oh, esta pessoa é brutal, tem música brutal ou tem ideias brutais, bora tê-la na rádio. Tipo, por exemplo, ainda agora acabámos há bocado o direto da Bunny e o Williams, que, tipo, conhecemos através da Sonja, da Sony, que a convidou para o programa dela como guest. Sim, é mesmo um exemplo perfeito do tipo de coisas que acontecem aqui por causa do estúdio. Yeah. Estás a falar do equipamento, as pessoas não costumam. Tu, por exemplo, que já fazes música há mais tempo, quando começaste a passar música, tinhas em casa de técnicos? Nada. Nada, eu aprendi a misturar nos bares, a tocar. Mas tu nunca chegaste, aliás, nem hoje, tens um equipamento completo todo, não, de DJ. Não. Teve, quer dizer, agora, pronto, há pouco tempo comprámos o setup digital. Mas nunca tivemos dois pratos. E dois nossos. Yeah. Tipo, já tive. Só perguntei a ele porque. Desculpe, se calhar estou errado, que ele começou há mais tempo. Ele começou como DJ há mais tempo, sim. Sim, eu comecei a Zamor e como DJ em 2006 e 2007. E ele em 2003, pai. 4 horas antes. Yeah, sim. Foi uma cena muito. Começar logo no terreno. É muito caro. Yeah, é muito difícil. Eu ontem falava disso com umas amigas, é mesmo. Sim. Há muita gente que tem, porque há muitos músicos que vêm de backgrounds, se calhar, mais ricos, é verdade? Sim. Mas a gente que safa na música vem, they come from money, Eu nunca tive muito guito de todo. Tipo, nunca deu para chegar aos meus pais, aí compras músicas. Impossible. Não dava, mesmo, apá, mas acabou por ser fixe. Os Roots são uma banda, porque ele tinha uma bateria em casa e não tinha dinheiro para comprar os discos. Pois, brutal. Podes continuar. E olha onde é que eles estão, tipo, onde está o futuro. É um ótimo presságio para o futuro. São uma banda de um toque só que ajudou a legitimar o novo presidente dos Estados Unidos. True. Afagar-lhe o cabelo. Pois. Também não gostei de ver o... Como é que ele se chama? Jimmy Fallon. Quando convidou o Obama a validar a cena do TTIP. Do? TTIP, os tratados de comércio. Sim. Fica tipo, really? Este gajo, meu, Jimmy Fallon, não faças isso. Estás a ver? Ficou o Obama a dizer, ah, as pessoas desconfiam do TTIP, aquilo é bem fixe. E agora tens tipo, Florença, empresas... Yeah. Tens, por exemplo, Florença quer processar o McDonald's. Não, ao contrário, não, o McDonald's quer processar Florença por 17 milhões só porque Florença não deixou, a cidade não nos deixou abrir o McDonald's numa zona qualquer histórica, então estão processá-los por potenciais lucros não realizados. Yeah. E é o TTIP faz estas coisas, potencia, não é? Estas merdas, estás a ver? É isto? E o pessoal está a dizer, ah não, mas não vai ser usado para isso. Claro, não, vai. Então ainda não passou, certo. E já está a ser usado para isso. Cenas arbitradas em tribunais privados e que tipo, é surreal. Voltando ao equipamento, tu compravas discos? Sim, isso foi assim que eu comecei. Mas tinhas um giradiscos? Tinha do meu pai. O meu pai tinha um... Aliás, o meu pai já era uma espécie de um DJ. Okay. Ou seja, não era um DJ, não é formalmente, mas era alguém que gostava muito de música, que tinha um gosto discutível. Pode o que é um gosto discutível? Sei lá, se calhar ABBA. Herdei mais ABBA. Não, tem malhas boas, mas sei lá, não é assim um gajo. Não era um melómano. O gosto é sempre subjetivo, não é? Sim. Se calhar para o Marco. Sim, mas qual é o problema da ABBA? Era mais tipo. O que eu herdei dele em termos discos era mais tipo ABBA e Gypsy Kings e Enigma e essas cenas. Não era assim a cena mais obscura e. Mas sempre de vinil? Sim. Não, o quê? Ele? O meu pai? Sim, sim, ele tipo. Ele sempre comprou muitos discos tipo, para tocar em churrascos com os amigos. Ok, mas discos. Nunca CDs? Não, o meu pai não compra CDs, o que é estranho. Tipo, não, nunca enverdou por aí. Depois tipo cagou na música, basicamente. Quando o formato morreu, o pai começou só a ouvir rádio e cagou. Tipo. Ok, mas isso antes, mas já havia CDs, já estava... Pá, a maioria dos discos que eu tenho dele era de uma altura em que ainda não, acho que ainda não eram... Ah, ok, pronto. Ainda não eram comercializados, sim. Tipo assim, de forma massiva, mas... Sim, sim. Tipo, é mais cenas tipo anos 70, início dos anos 80. Ok. Mas, ele já tocava, gostava de... Ele tinha, tipo, um giradiscos e uma aparelhagem e levava para os churrascos e... Punha discos, estás a ver, para os amigos ouvirem. Eu não sei, depois é engraçado eu depois ter entrado na cena de DJing, tipo, sendo que ele já fazia isso. Mas comecei por comprar discos. E nem sequer tinha muita esperança de vir mesmo a tornar DJ, embora quisesse bué. Mas pensava, ok, isto é um mundo bem, é difícil de penetrar. Então na altura ainda era mais, porque era tipo, havia pouca gente. Comparado com os dias de hoje, havia poucos DJs, embora não fosse aquela cena dos anos 80, sabes? Tipo, quando falas com um DJ mais velho, eles dizem que não só eram poucos, mas eram mal vistos, estás a ver? E assim, uma certa cena, pô, este gajo não sabe fazer mais nada, então é tipo DJ, estás a ver? Havia assim esse estigma. E na minha altura já não, né? Tipo, mas mesmo assim eram poucos. Já eram endeusados, mas ainda era difícil entrar. Onde é que compravas discos? Olha, comprei em vários sítios diferentes. Eu costumava ir a uma loja que era a King Size. Sim, claro. E costumava ir a uma... antiga Godzilla? Sim. Mas aí o que é que compravas? Comprava música de dança e, sei lá, garage. Na altura a minha cena era mais tipo broken beat, okay. Deep house. Sim. Tens mais jazz futurista ou whatever, aquelas cenas, uns funk. Não lembro daquilo ter tipo uma parte assim de dança muito forte. Não era, não assim, era, mas pois... eu também não ia muito, eu não ia só lá, eu ia tipo, sabes aquela que é tipo, agora acho que já não há, mas havia uma que era naquela subida que vai da zona da estação do Rossio até lá. As Caninhas do Duque. Sim. Havia aí uma loja que já não sei se era Disco Mundo ou se era... Havia várias. Havia aquela que é de onde vem a Groovy Records, que era assim de coisas mais antigas, rock. Sim, não sim. Isso, mas isso já foi... Ou havia uma onde estava... Sabes que é o Lino? Um DJ também, dos anos 90. Um residente do Climax também, era um clube. Lembro do nome. O Lino trabalhava numa... Eu acho que era Disco Mundo, okay. Alguma coisa assim, que era nessa rua. A Discoleção? Não era a Discoleção. Era Disco Mundo ou World Music. Sim, era assim, sim. Uma coisa desse tipo. E então, tipo... Não é do meu tempo, estou só a tentar atingir. Yeah. E aí, tipo, comprar mesmo marxismo. Nessa altura ia só mesmo à Kingside. Tu ias... Ok, yeah. Yeah. A Kingside tinha boi discos fixe, eu curti boi de lá. E foi o único sítio onde eu vi a cena garage aparecer, assim, mais cedo. Tipo, mesmo aquele garage mais dark, tipo o Zed Baez, não sei o quê. E depois também ia à Flúor, e ia, tipo, quando a Flúor apareceu, né? E depois também, antes disso, ia àquela FNAC, acho que não, era aquela Valentim de Carvalho enorme ali no Chiado, tinha uma secção de vinil com bargains, tipo, discos mais baratos, às vezes ia lá, tipo. A Virgin já não existia? A Virgin acho que ainda existia, mas eu não ia lá, eu ia lá comprar CDs, às vezes. Ainda tinha a Bimotor. Ah, também Bimotor. Só que eu não gostava muito da Bimotor, porque eu, quando ia à Bimotor, eles estavam-me sempre a impingir discos que eu não queria. Okay. Que era muito aquela cena, estava na parede, sim. E é tipo, ah, diz lá o que é que tu tocas, sabes? E depois eles é que davam os discos. Chegava lá, tipo, era tipo, ah, eu quero aquele disco. E eles, ah, tenho este aqui, que é remisturas dessa amada. E eu, não, mas eu não quero, eu quero o original. Ah, mas porquê? Estas são bem fixas. Eu digo, não. E então deixei de ir lá por causa de episódios desse tipo. A Ilegal também. A Ilegal ia, tipo, já antes disso comprar CDs e cena assim. Às vezes ia comprar a Dance Club, que é tipo uma revista. Qual que é a Ilegal? A Ilegal é uma que já acabou há muito tempo. Era mesmo ao pé do Vintor. Mesmo ao pé. Era mesmo... Já sei qual é. Yeah, às vezes ia lá. No fundo, o que eu ia mais era aquelas que tinham CDs de techno e house, que era a minha, sempre foi um bocado a minha panca. Sim. E depois isso passou um bocado para cenas mais broken beat e não é bem chill out, mas é que gerou o chill out. E depois, depois é que a minha cabeça começou um bocado a explodir com a Rádio Vox e coisas assim, tipo, comecei a ouvir outras cenas. E fora da música eletrónica, e música brasileira, e rock psicodélico, sei lá, essas merdas todas. Mas no início era mais eletrónico. Algum hipó. E tu? Eu o quê? Tu o quê? Não sei qual era a pergunta original. Não era uma pergunta, mas estava a perguntar quando estávamos a falar, de quando começaste a comprar discos e a... para passar. Tu dizes que começaste logo a passar música quando começou o Amor? Sim, no ano a seguir, em 2007. Porque eu, quando comecei as Amor, já estava a trabalhar na Flúor, por um lado. Por outro lado, trabalhava numa revista que era a Op, que tinha uma noite no lounge, que era a Optimistic. E a equipa da Op, críticos, jornalistas, pessoal que ajudava na produção, tocavam, pronto, e eu toquei, estreei-me no lounge com o DJ, com CDs, sempre foi um bocadinho o meu, foi o tocar com CD ou digital, tinha vários CDs, na altura também, como estava ligada à revista, havia ali, pronto, recebíamos discos de editoras e eu estava muito a par da cena indie, da cena eletrónica e do hip-hop mais alternativo, e tocava uma misturada enorme de música, o que era super fixe. Também já refletia um bocadinho o que eu ouvia desde sempre, porque eu passei por muitas fases em termos de fã de música, desde nova, tipo, acompanhei a cena de Luís Leite, Alcântara Mar, tinha os CDs todos de dança portuguesa, mas também de eurodance e coisas mais cheesy. E depois passei por uma fase de punk rock, depois fase hip-hop, então tinha um bocadinho essas influências todas na minha coleção, e sempre adorei pop e R&B também. Então imagina, eu ia ao lounge e tocava cenas de eletrónica boa experimental, depois tocava aquela cena de remixes do Fortet da altura, depois tocava Rihanna, e depois tocava Nerds, pronto, era essa a minha cena. E ao mesmo tempo que os amores estava a fazer música, não é? Também um bocadinho, se calhar, olha, se calhar as minhas influências eram as mesmas, se calhar especialmente neste caso Nerds. E na altura praticamente não tocava música de dança, por assim dizer, 4x4, house, etc. Mas já começava a ouvir e a interessar-me por algumas coisas, outra vez reacender esse interesse que eu tinha tido mais, se calhar quando tinha 12 anos, por causa do Luís Leite. E comecei a reacender na Flor, devagarinho, e através de ser à noite, ouvir outras coisas no lounge, ouvir os meus colegas de OP, ouvir o pessoal da Flor que eu admirava, às vezes estava a dar eu, durante o dia na loja estávamos sempre a ouvir discos na Flor, e havia uns que me chamavam a atenção, e na altura eu fazia uma nota mental do que é que eu gostava, e lembro-me de estar sempre a perguntar, havia uma coisa que eu perguntava sempre o que era que gostava sempre, e o Zé dizia-me sempre, olha, é o Omar S. E eu sabia, olha, eu devo gostar de Omar S, porque... E depois fui ver Omar S mais tarde ao Lux e estava lá o Marco. E foi mais ou menos na altura em que nós nos conhecemos, em 2009. E a partir daí também me juntei à One Eye Jacks e aprendi muito sobre a música de dança atual com o Marco e com os Roundhouse Kick. E também com pesquisa minha, não é? Porque eu também, através do hip-hop, acabei por... por mim que sabe pelas raízes iniciais do dubstep, pronto, e comprei esses discos e toquei esses discos com a Maria, com o Amor, então havia aquela componente da eletrónica fresh, futurista, que eu também integrei, então foi um bocadinho esta coisa conjunta, eu com a Maria, com o dubstep, um bocadinho reescrever com mais tino na cabeça a história do house e do techno com o pessoal como o Marco, especialmente, mas ao vir DJ sets do pessoal como o Igor, ou mesmo Bernardino, Márcio, o Major da Flor, ouvir o que é que estava a sair. Mas não comprava discos, nem compro, é raro. Às vezes, por exemplo, discos de vinil. Às vezes em Londres compro alguns, vamos fazer digging juntos e eu entusiasmo-me e compro alguns para ripar em casa. E cheguei a comprar, olha aquele de, sei lá, coisas da Merck e não sei o que compramos lá em Inglaterra. Mas o meu formato como DJ é digital, então compro música online e recebo muitas promos. Tenho sorte, claro, de estar em boas promo lists e de ter amigos com editoras muito fixes. E eu acabo por tocar, se calhar se for ver os meus mixes, eu acabo por, diria, se calhar 80% da música que eu toco é lançada por amigos, ou seja, através de editoras. E não é tipo, os meus amigos são bem fixos, eu se calhar é que me aproxima das músicas de quem gostava e acabei por ficar, pronto, ali num círculo com que me identifico. Então, editoras como a Comem, ou aqui muitas editoras nacionais, desde a Terrain Ahead, obviamente a nossa One Eye Jacks, e muito trabalho feito cá, por exemplo, pela Paraíso, pela Sombra, e todo o pessoal, no fundo, que faz música eletrónica na Quântica, acaba por fazer parte da minha coleção de discos virtual. E acho que assim, resumidamente, é esta a minha história a nível de colecionadora de música. Mas tu continuas a comprar? Sim. E a cena do vinil é um bocado... Aquilo é um bocado, tem um lado assim meio patológico, depois tu quando ficas doente com aquilo, já não consegues propriamente desligar facilmente. Mas, é muito fã fazer digging e procurar discos, não é? Sim. E veres os anos e as editoras e calma. Eu que não sou nada especialista, porque o Marco ao pé de mim é uma enciclopédia. Não, mas sinto uma... É verdade, não tem problema nenhum isso. Eu não acho que seja, não glorifico saber enciclopédia. Claro. At all. Mas é muito fixe. Eu sinto, apesar de não ter a mesma faceta digger como tu... Quando nós vamos juntos e eu começo a reconhecer editoras e produtores, e olha, quem fez este disco foi não sei quem, bem, foi nesta altura, é capaz de ser fixe. Opa, dá algum prazer, dá um rush qualquer da descoberta, e depois também há um rush qualquer de wow, eu já sei umas coisas, que também, pá, let's face it, também sentes. E aquilo é quase um high, estás a ver? É tipo, tu sentes, tu há certos dias, parece que estás a incubar uma certa intuição de que está na altura de fazer digging. Sabes, tipo, há certos dias que estás tipo, eu tenho que ir a uma loja, tipo, segunda mão ou whatever. Às vezes, e aqui, aqui em Lisboa, onde é que passa? Pá, aqui em Lisboa há muito menos do que, do que Londres. Então, e do que havia, não há, nem sequer quase há bargains, mesmo a sério. Há poucos. Tipo, é que nós, quando estamos em bargains, são discos a 50 pis e 25 pis e é uma libra. Sim, sim. Tipo, disco... quando são duas ou três libras, já ficamos bué tempo a pensar se vale a pena. Sim, e são coleções que não são, por exemplo, não são filtradas. Tipo, em Londres, tu tens, tipo, tens partes de lojas, tipo certos crates, não é? De lojas em que eles simplesmente assumiram que aquilo é tudo merda, tipo, olharam só por alto do género, ver se tem um daqueles que custam 200 libras, não é? Não tem, encosta, então não tem que pagar a um gajo horas para ver aquilo tudo, estás a ver? Fica tipo quase lixo e tu vais lá descobrir e pagas 50 cêntimos. Eu já cheguei a pagar 25 cêntimos por disco, sei lá. E depois é tal cena, tipo, se tu fores bué... Mas aqui não vejo coisas dessas, tipo, há sempre aquelas histórias já, de colecionadores. Às vezes arranjas, tipo, mas por exemplo, olha, eu antes arranjava cenas muito na Carbono, no piso de baixo, porque o meu foco sempre foi mais música de dança, música eletrónica, e eles não é tanto o foco deles, ou... Eu lembro-me de ser quase gozado por eles. Pronto. De que eu ia com os meus amigos, comprávamos discos de Missy Elliott e o Tim Clan. Pois, e eles riam-se. Sim. Nós estávamos a pagar e eles riam-se na nossa cara. Nós estávamos a comprar aquilo. Sim. E até uma certa antipatia quase... Tu notas que eles começam a perceber o que é que tu és como fã de música e começas a voltar lá todo, sei lá... duas em duas semanas ou todos os meses e eles já te conhecem e já sabem, oh, mais um raver, pá, estes gajos não percebem nada de música. Mas eu nunca me importei com isso porque era o sítio onde eu arranjava discos assim, tu vias que eles não percebiam nada de música de dança e que tu arranjavas lá ganho das pernas por um euro, estás a ver? Mas isso, eu acho que essa era já acabou, tipo, a última vez que estive lá. Tu notas que eles já fazem um esforço para ir ver ao Discogs se os discos valem alguma coisa, e se for um disco mais clássico, eles já metem na parte de cima, assim, mais caro. Então eu acho que essa era acabou um bocado. Eu agora também, desde que voltámos, tenho andado bué envolvido com a cena da rádio e tenho muito menos tempo para fazer mesmo aquele digging, tipo, de descobrir quais é que são as lojas em Lisboa que têm os melhores bargains, etc. Então, pá, ainda não estou bem a recuperar, ainda sinto falta dessa cena de Londres, tipo, em que tu vais a uma charity shop, já sabes quais é que são, e já sabes onde é que são, e sabes que há aquela loja de discos também, e a outra não sei o quê, e vais lá e é tudo super barato, e está rodeado de montanhas de merda, mas tu podes chegar lá e, tipo, encontrar uma pérola no meio daquilo, estás a ver? Mas tens Feira da Ladra, tens feiras e assim. Sim, mas por exemplo, olha, eu quando vou à Feira da Ladra só encontro, pá, aí, imagina, ou são discos caros, que estão em banquinhas, o pessoal que percebe música, ou então se for assim cenas mais baratas, só assim mais clueless. Muitas vezes são coisas do género, vezes umas coletâneas de Beatles e pá, são cenas que eu já não tenho assim um interesse muito genuíno de comprar, estás a ver? Mas já encontrei lá, por exemplo, bons CDs, tipo de Zouk, dos inícios, olha, aquele de Snoop Dogg, que eu já não conhecia, brutal, uma cena, uma edição americana qualquer, que eu nunca tinha visto. Não sei o quê, é um álbum que tem um título enorme. Yeah, que é para ele. Não sei o quê, for those who pay, not for those who não sei como. Não sei. Ah, é uma cena que não conhecia. Mas é um mega. Não, é um álbum mesmo. Sim. É ótimo. O álbum é bué fixe, é bué. É bué. Gangsta funk. Como é que se diz? Como é que é aquela expressão? G-funk. Mas bué. Daqueles que tu nunca ouviste falar, estás a ver? Sim. Tem um artwork de trash. Olha, uma coisa que comprávamos muito em Londres era hip hop. Tipo, a nossa coleção de hip-hop e R&B é invejável, absolutamente. comprámos muito. Tipo, em CD. Em CD. Discos a solos do Wu-Tang. Sim. Cenas sim. incríveis. Temos tudo. Nós agora temos uma coleção. Houve até os álbuns da Ameri e da Tweet sim. e de não sei do que. Temos tudo e da Brandy. Singles. E depois temos singles e temos cenas de G-Funk e temos o hip-hop todo bem credível e o hip-hop mais comercial. E, ui! É um sonho. Não, não mencionámos quando estivemos a falar de comprar discos, mas isto foi talvez. É. Das melhores coisas que nós fizemos lá em Londres em termos de... Há muito hip-hop disponível nos charity shops lá. Yeah. E quase que mas não é valorizado. Também, cá também é fácil. É pá, mas isso arranjas... Altos de... voltar, estes discos na Carbono eram baratos. Um euro. É que nós comprávamos a um euro discos de... Ah, em vários Outcast, sítios. Outcast, Missy Elliott, Wu-Tang. Tenho que me dedicar e eram mais muitos, a não é? Tipo, de vez em quando encontras sim, um, sim. era do género, sais com 5 da loja ou 6, ou 7 até. Uhum. Sim. Pá, muito bom. E nem percebes como é que eles vão lá parar, deve ser tipo desespero, estás a ver? Deve ser aquela cena de Londres das rendas caras, em que uma pessoa entra em desespero e vendo tipo, a coleção toda. Também pode ser alguém que comprou aquilo numa altura em que gostava e depois deixou de gostar. Também pode ser alguém que antes oferecia-se, diz-se às pessoas, as pessoas não sabiam o que era, não conheciam. Como é que tu vendes, por exemplo, um ODB, estás a ver? Clássico. Como é que tu vendes... Pá, eu estou a dizer isto, mas eu nem sequer é a minha área preferida, não é a minha opção maior, mas é. Mas tipo, são clássicos, são cenas muito boas, tipo, como é que... Há pessoas que não gostam, por isso simplesmente podem receber. Claro. Uma das primeiras coisas que me fez interessar por rap foi o facto, tipo, aí em 89 deram ao meu pai o 3 Feet High and Rising de La Soul em vinil. Yeah, e aquilo manteve-se dentro do plástico até eu ter pegado aquilo. Foi esse aí. Esse ainda é daqueles que vai ser mais raro, se calhar, nas charity shops, que é aquele clássico mesmo. Mas se calhar se takes his high, coisas assim, tu vais encontrando essas cenas todas, os tribes. É brutal. Eu acho que o pessoal lá também do hip hop está mesmo a cagar no formato CD. Também tem muito a ver com isso. Ou tens vinil ou tens em digital e acabou, estás a ver? E a cena é que eu ainda gosto do formato CD de alguma forma. Não compro CDs novos, mas ainda. Eu checo sempre as secções de CDs quando vou a cenas de segunda mão. Sim, normalmente Se quiseres usar, calculo que tu não uses muito, há CDJ, CDJs, como vocês dizem, que estiveram lá no tempo, em qualquer sítio em que vão tocar, sim, ou não? Sim, quase. Cá às vezes é um bocado. Não há CDJs? Nem sempre. Okay. Nem sempre. Sim, há CDJs, ou então é só vinil, sim. Por exemplo, o Lounge só teve CDJs mais deck, a sério. Aquele deck muito menos. Sim. Mas acho que isso também era para encorajar as pessoas a usarem vinil, certo? Eu acho que sim, eu acho que era um bocado, mas também acho que tipo, tu deves encorajar, assim, não estou a tentar dizer que não percebo a cena deles, porque eu também tenho uma grande panca com vinil, mas acho que é sempre fixe um gajo ter a disciplina mental de pensar, não, mas isto é só uma opção, o que interessa é a música, a música é que faz com que o vinil... Sim, mas aquilo funcionava, não é, não é alguma coisa para fazeres um som. A última vez que toquei com essa cena, lá aquilo já saltava. Sim. Já tive problemas, mas eles agora também fizeram um investimento, já têm mais um, já têm CDJs. É fixe. A última vez passou a música e ainda havia essas coisas, acho que. O que o do sítio não estava a funcionar bem. Havia um que não tinha o play, tinhas que carregar mesmo naquela cliquezinho de luzinha. Agora parece que estamos a dizer mal do Lounge, não é? Não, o Lounge é brutal. Foi dos melhores sítios para se tocar em Lisboa e para ir curtir música fixe. Sem dúvida. E próprios para eles conseguem sempre ter. O programa mensal deles é sempre relevante, tem sempre bandas boas fixe e se calhar os melhores DJs aí mais pequenos do underground. E aquilo fica super vibe, não é? Fica, aquilo é boas espontâneo. Não é random, não é muito random, pelo menos. Tem mesmo uma cena própria. É um sítio assim. E o pessoal gosta de dançar lá, que é uma grande vantagem. É, pessoal, criou-se ali uma cultura de dança. Que aquilo supostamente é um bar, né? Mas claramente tornou-se um clube de alguma forma, porque tipo, boé espontaneamente isso gerou-se. Está aberto até tarde também. Sim. Isso é fixe. Acordou daquilo. E está isolado. Yeah. Uma maneira de... E tens sempre aquele larguinho, é o agir, tipo, tu podes ir lá para fora, estás ali com os amigos, não é a mesma coisa que estás no bairro em que, tipo, é só países estrangeiros e marados e confusão. E ali podes sempre ter boa gente e nunca sentes que é tipo um caos. Sim. Sentes que é assim um pessoal mais que já sabe que aquilo é fixe e que vão lá dar. É fixe. Vocês têm noite uma vez por mês lá? Radicalmente? Sim, sim. Hoje? É hoje? É hoje, sabendo que hoje acorda. Hoje temos lá, olha, muitos, pessoal muito adiga, por acaso. Pois é. O Edgar Matos, que é o Slug Beetle. Também está sempre à procura de discos, obsessivo, coleções e arranja em todo o lado. Às vezes parece que os discos é que andam atrás dele, não é? Yeah. Que andam atrás dos discos. É um digger muito... Mas é daqueles algumas histórias, tipo, de... Pá, de gajos vão, tipo... A Lourdes é uma, sim, mas ela... uma casa e há tipo uma divisão que é só discos, sim, e sim, sim, mandam lá certas pessoas entrar, tipo... Sim, sim. Mas ele faz essas cenas, o Edgar, sim, tipo, ele muitas vezes com o Rui Miguel, estás a ver? Eles têm mesmo assim às vezes umas field trips mesmo engraçadas. Eu por acaso curti de fazer mais isso, estás a ver? O meu digging é menos exuberante nesses aspecto. Mas, por exemplo, o Rui... Que eu saiba, também vai muito à Feira do Lado e às feiras, sim, sim, todas. Claro. Não é só essas coisas que são inacessíveis. Não, não. E claro. Pai, provavelmente só estão lá tipo. Sim, porque tu começas a pensar: ah, eu nunca fui ali. Sim, se calhar está lá aquele disco. Se calhar lá todas as semanas. Yeah. E na primeira podes não encontrar nada, mas na segunda encontras uma coisa, na terceira. Tu ficas com um certo síndrome, ficas com aquele síndrome, como é que se chama aquela cena em que tu. Tens medo que esteja a acontecer qualquer coisa. FOMO, Fear of Missing Out. Sim, mas com discos, tu tens boa isso. Tens, yeah. Imagina que está lá, não sei o quê. Yeah. Tu começas a sentir uma certa intuição depois de já não ires há algum tempo comprar discos, em que tu começas a ter, bem, já não vou há algum tempo, será que está lá um disco daqueles que eu ando a procurar agora? Tipo, ficas um bocado com essa cena e chega um ponto em que tens que ir, estás a ver? E o Edgar está sempre nesse modo, todos os dias, pá. Está sempre na Cash Converters e ali... E arranja cenas de... Ele é mesmo daquelas pessoas que não consegue mesmo que ele tentasse, não consegue ver barreiras entre géneros e não sei o quê. É brutal, é tipo... Nisso ele tem mesmo ali a antena ligada e não... Sim. Pá, está completamente desprendido dessa cena mais snob e mais coisa, mais arrumadinha. É capaz de estar-te a mostrar um disco, tipo, de jazz... E a seguir um disco de trance, depois a seguir um disco de, se calhar, hip hop, pá, tudo, estás a ver? Ou Tecnoxunga, mas aquele disco em particular é bom, estás a ver? E isso é bué. É bué refreshing, é bué raro. Se tu fores ver, é realmente bué raro. Até porque o DJ ganha esse vício, mesmo que não queira, tipo, é uma ferramenta. Yeah. Pá, às vezes para te explicar, whatever, mas ele não, ele parece que está mesmo tipo imune. Yeah. E quem é mais? É só eu? Não. Não, é o Alexandre Barbosa, que é o dono daquela loja... Sound Club. Ali no centro comercial, de Chiado. Sim, Chiado, sim. Olha, um sítio fixe para ir também. E esse, o conhecimento dele é de música, assim, é um bocado esmagador, tipo, é uma pessoa tipo, com muitos anos ligada aos discos, e agora então com a loja, tipo... Os programas dele na Quântica são sempre umas viagens incríveis. Eu, boas vezes, trago os programas dele para conduzir, por exemplo. Tipo, curto bué. Pode ser... E também é muito aberto, tipo... Se calhar pode ser uma música... Pode ser Tropicália, pode ser House, pode ser Hip Hop, pode ser Hip House, pode ser a coisa menos credível e mais credível, mas, tipo, cenas sempre muito boas. E depois também temos o João Moço, a tocar, que é uma cena mais tipo, não é tanta cena de digger, de vinil e não sei o quê, e de música antiga, mas é uma pessoa que está muito sintonizada com os novos caminhos do R&B, do hip hop, mas cenas mais tipo, sei lá, cenas tipo Dawn, e, sabes, aquela cena mais novos caminhos para esses géneros. Também é super descomplexado. Super descomplexado, bom gosto, um gajo super bacana. Vai ser boa ficha a noite de hoje. Vai ser muito diversa, não tens muito assim um gajo que seja o DJ típico de pista. Era tipo. E o João falou na vossa festa. Sim, um dos speakers. Yeah. Os falantes na vossa festa. Yeah. No Lux, na semana passada. Foi uma talk muito fixe. Foi brutal tudo, aquilo deixou-nos um bocado de coração cheio. Tipo, foi uma festa incrível. Gostávamos bem do ambiente que se gerou, da música que foi tocada, da multidão que apareceu. O espírito fixe. Entre a cruda quântica estava. Foi, é sempre muito fixe, mas. Estava no mesmo modo de celebration. Tu estavas lá. E foi bem fixe, tipo, o Lux. Mas fui me embora muito cedo. Já não tenho idade para essas coisas. Está de ser mais novo do que vocês. Old soul. Ainda aguentei até às duas. Crazy. Muito raro. Aquilo acabou às oito. O que é bué positivo. Olha, se calhar não aguentei até às duas. Tipo, algum metal. Mas pronto, já é ótimo para mim. Um recorde pessoal do último ano. Do último ano, sim. Mais ou menos um recorde pessoal. E o que é que tu fazes para não sair? Diz-me lá. Para não sair? Como é que tu preenches esse vazio na tua vida? Muitas vezes eu adormeço muito cedo. Isso é saudável. Não é nada. Dormir cedo? Se estiveres com sono e não quiseres ter sono, não é muito saudável, acho eu. Não sei. Tipo, eu tenho mais o oposto, tenho bué aquela cena de não conseguir deitar cedo. Ah, sim. Tipo. Eu hoje praticamente não dormi. Deitei mais 7 da manhã. Tive a ver as eleições. Ah, as eleições, claro. Foi muito divertido. Ou então não. Gostaste. Foi bué fixe. Estive a seguir em direto o especial do Stephen Colbert. Yeah. E aquilo foi deprimente, porque ias vê-lo. Ela a ficar com uma expressão triste e a não conseguir rir, tipo, foi divertido. Foi mesmo. Pois. Foi triste. Confesso que pensava que ela ia ganhar, mas acho que eu estava um bocado naquele vibe, ele não tem hipótese, sabes? Sim. Porque parecia que havia um consenso tão grande. Yeah. Mas, pelos vistos, pá, também. Se tiveste um discurso de ódio, é sempre divertido. É? Se tiveres uma campanha baseada em discurso de ódio, é sempre difícil. Sim. Não te acontece nada. É, aquilo no fundo é o subconsciente, nem é o subconsciente, é o consciente não assumido dos republicanos. Ah, sim. É o que eles pensam quando ninguém está. É o que eles pensam pelos próprios, no fundo. E ele sabe disso e ele é um ótimo vendedor nesse aspecto. Ele pegou nisso, ele adivinhou que era essa a retórica e jogou isso bem para a frente, de forma bem credível, e aquilo pegou. Além disso, Angelo, vocês também vão estar no Music Box? Diz. Também vão estar no Music Box? Ou seja, dia 16 na quarta. Parte, okay. 16, a Sónia fez todas as quartas do mês em termos de... Sim. Escolheu a programação, o que é muito fixe. Para a Music Box pôr a Sónia a cargo disso. Ou o Music Box ou a crew que pôs a Sónia, não sei qual é que são os meandros disso, mas acho que ela fez umas escolhas super fixes e estamos tão contentes por ir tocar. Yeah. Nós adoramos tocar juntos. Yeah. Vai ser grande parte para nós, pelo menos. Yeah. Vamos tocar back to back na noite. Os outros que se aguentam. Yeah. Yeah. Os outros que se aguentam. Yeah. Ah, é assim, por acaso é verdade, nós vamos curtir de certeza mesmo que. Claro. Se houver gente, nós vamos obviamente tentar que o pessoal dance e que esteja contente. Se não houver gente, pá, estamos ali os dois a curtir e a tocar. Yeah. Nós estamos a tocar um bocadinho menos regularmente, porque tínhamos mais gigs locais em Londres também, acabámos de chegar, não é? Yeah. Então para nós é sempre super fixe poder, então um gig de tantas horas. Pá, é muito fixe porque também é treino, sabes? E um DJ precisa de não se deixar enferrujar. Sim. Então estamos looking forward. E também vamos tocar. Tu vais ao Rouge em breve, não é? O Lux. Sim, dia 25. Dia 25, eu vou agora, quinta-feira, dia 10. Yeah. Também vão ser oportunidades. Boa, excited por isso. Estamos super excited. Espaço é boa, fixe. Super fixe. Aquilo é boa, louco. Bom, acho que é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. Thank you.